Mike Serra Golf, decolado aos 43, controle 1935. Agora controle, grato, tá? Chame o solo 42, chame o solo 219. 219, até agora. É. 180 a bordo, 0400, alternando galeão. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, 3895. 2020 Alfa, 2895, ponto de espera, um acidente fácil, um bom momento. Obrigada pra vocês também. Solo M6740, bom dia. 6740, bom dia, uma feliz Páscoa, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Uma feliz Páscoa, o 6740 autorizado, Alfa Juliette, portão 02, 6740. Mas chegou o Tachibana, aos 1500. Mas é a Golf Tachibana no Morro São Paulo, 1500. Autoriza a presente para Morro São Paulo? Está autorizado para direto a Morro. O senhor deseja seguir o nomio ou outra altitude? Não, o nomio mesmo. Quem? Salvador, gol 1270, bom dia. 1270, muito bom dia, uma feliz Páscoa. Tá pronto para a cópia Guarulhos? Tô pronto, feliz Páscoa. Tá autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 21. A subida será árvore após árvore elétrica, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é 5131 e o controle em 119.35. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu 21. A saída é Arbora, após a boa voa Elefa, com a primeira curva direita. 5131 é o transponder, 1935 controle. 5120. O 270, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Agora. Salve Salvador, eu tenho 3-8 aprovado. Será quase um minutinho para eu recoordenar o 3-4? Autorizado então, 380 para Gualeão, nível de voo 380 mesmo, Raptor Zulu 10, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, aposto conforme a rota do plano. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva direita, porta decolagem, cabeceira 10. 5121 é o código, 5121 e o controle em 1935. Correto, chame para pushback acionamento. Estabilizado, tá 3804. A 3804 completa final, chama a torre 198, decimal 95. 2895, boa. Boa. Torre Salvador, tá 3804, final estabilizado. Tá 3804, sente o ajuste no 013, reporte passando externo. Reportado, tá 3804. 3895, decolado aos 47, 1935, controle, boa viagem. 1935, grato, bom domingo, feliz Páscoa. Igualmente. Controle Salvador, boa, bom dia, 3895. Então, 3895 está sob contato radar sobre o 340 da presente Leda, após Leda Eudes. Gente, voando Leda, Leda Eudes, 3895. Papa Romeu, Sierra, Oscar Juliette, prossiga. O Sierra Oscar Juliette, senhor estacionado 5037, modo normal? Negativo, estacionado 2-1, está gravando o código trancado. Está decorado Sierra, curta na piscina, Sierra Bravo, mais gente, qual altitude o senhor vai manter no Tino, até o Tino? Gente, suba inicialmente ao 065 em condições visuais e senão transponder 5437. Quando possível, seu chamado de pouso para Lençóis. 4, 3, 7, social, 5, 10, 5, transponder para acionar é o 5037. 5037. 0, 3, 7, social, 5, 10, 5, 5 Whisky, que o Zulu está acionado 0162 no Através de Veracruz. Ciente, Whisky, o Zulu está presente para dar rotatória, reporte do Zolcaródromo. Confirme novamente seu POB, o Whisky, o Zulu. Ciente. Sierra Oscar Juliette, confirme para o ideal para o destino. Sierra Oscar Juliette, sem subida reautorizada ao 085. Tudo em condições visuais, quando possível, ser chamado de pouso. Pouso ao 1450 e 1450. 1450 local? Zero copiado. Solo, Solo, Viva, bom dia. Boa, 4463, bom dia. Está autorizado o plano para Ilhéus. O nível de voo é o 160 via Whisky 1. A subida será da El, Leda, após Leda direto Ilhéus, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5136 o código, 1935 é o controle. Estamos autorizados 160 para Ilhéus. Leda da El, Leda, que foi direto Ilhéus. Primeira curva à direita. Tá correto, azul, chame para pushback acionamento. Câmara, obrigado. Solo, Salvador, tá 3804, Livrona, 34. 3804, bom dia, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, tá 3804. 5728, plano da Juliette, Recife 350. 5728, plano autorizado para Recife 350, via Peruíque 58. Pucaracaju a subida, curva esquerda após a decolagem, 5133 é o código, 1935 é o controle. Tá correto, chama para puxar back estacionamento. Antes da Juliette, da 3804. 3804, ingresso Juliette, portão 11. Juliette 11, 3804. Solo Gol no 777, para o táxi POB 144, autonomia de 2 horas e 54 minutos, alterna com fim. Sente no 777, vai aguardar a passagem do TAM à sua frente. Após o mesmo, prossiga táxi via pátio e Índia Alfa. No ponto de espera, vai chamar a torre 1895. Aguarde a passagem do TAM na nossa frente. Após o prossegue pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre 1895, Gol no 777. Tom Lugona, 270, para o posto de acionamento na posição 4. Aguarde. Aguarde. Juliette, somente para informação, tem um tráfego posição de 12 horas, 70 milhas no rumo sudeste, livrando 240 para o 110. Mantém inicialmente o 085. Mas, sem que ultrapassar o tráfego, vai ser autorizado para subida para 125. 7-7-5, tá autorizado. Alinhar e decolar da 1-0. E o vento é 1-3-0 graus, 4 nós. A linha decola, 1-0, bom, 7-7-5. Zulu. Só em Salvador, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, chame na final da 1-7. Autoriza encostar e agilizar aqui na velocidade? Afirmo, a critério. Está livre, prosseguir para a final da 1-7 a critério e aguarde liberação para o pouso. Afirma, vai incrementar a velocidade e na proa da curta final. Gente. Avisado, deixa eu prender esse táxi. Ouro 270, tá com 542 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando galeão. Tá táxi autorizado via Índia Alfa no ponto de espera, vai chamar a Torre 1895. Tenha uma ótima Páscoa. O senhor está levando hoje nossos colegas aqui controladores para fazer um curso. Tenha uma boa viagem. Opa, muito obrigado. Tenha uma ótima Páscoa. Vou dar um alô aqui para eles depois. Prometido. Salvador 35486, boa tarde, bom dia. 35486, ainda não tem o plano do céu, poderia confirmar, por favor, o horário do plano? Não, eu queria só saber a saída prevista para aleatório. 109-35, gol 1777. Quem tiver, eu já pago a compra pro senhor, tá ok? Acredite, mais uns 3 minutinhos já sai o plano aqui pra mim. Tá ótimo, eu já tenho a informação. Tem boa, agora 270 no ponto espera da 1-0 pronto. Tente gol no 270, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Ali mantém 1-0, gol no 270. Segura. Está presente Leda no 777. Direto controle. Copio que está autorizado a subida para o 125 em condições visuais. Sim, está reautorizado o nível de voo 105, o Sierra Oscar Juliette. 00, backtrack autorizado para o pátio 4, está livre o táxi. Acione a identificação da presente duna 3.000 pés. Voo no 270, decolado ao 01. Controle agora 1935, dá uma boa viagem. 1935, boa porta, obrigado. Match. Alternada, 126.85, 126.85. Bom dia, gol 270, decolou na escuta. Gol no 270, está sob contato radar, sobre o 360, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, 360, gol 270. Sim, 486, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Lençóis 200, vai prosseguir direto na rota. A subida será Momo, Coquibo, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. A prós, direto Lençóis. Com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5145 é o código, 1935 é o controle. Ok, autorizado lençol 200, saindo a ponto, após corte, depois direto lençol. Primeira curva esquerda, depois ecológica, 1435, 1935, é o controle, 4 primeiras. Correto, já para o chiveque acionamento. A 3191, boa tarde. Autorizado a linha aí decolada 10, o vento 10 graus, 10 nós. Uno 3325, alternando no 251. Prossiga. Toma Recife, Uno 3325, alternando 1251. Uno 3325, alterna 125 Gol. Uno, Gol 1777, boa. Ano, decolado ao 06, chame o controle em 1935, boa viagem. 1935, tá 3191, muito grato, até daqui a pouco. Até logo. Controle Salvador, boa tarde, tá 3191, decolado na Dael, passa 1900 pés. 3191, está sob contato radar sobre 380, da presente para Edileda, após Leda Bridge. Da presente Leda, Leda Bridge, tá 3191. Tona 270, chama Recife, na 260, alternando 288. 3216, senhora acionando a identificação, centro Recife, paciente seu contato com Salvador. Da presente, senhor vai acionar a identificação, voador na descida 4000, manter high speed na descida. Autorizado, já freio de start. Mais à frente, desce 2013, lixo na área SXR, reposto estabilizado. Zero sete meia, desce para 3000 pés, ajuste 1013. 3000, 1013, 3216. Gina, fala aí, tá ok? Vamos. 2476, nível 160. Bom dia, já tarde agora. 58 a bordo, 3 horas e 54, Salvador. Táxi via pátio, Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Confirme, é 1895. 1895, desculpa, é isso mesmo. Índia Alfa, 1895, obrigado, até a volta. Até. 23 aqui, Jonas 70, Recife, informação pelo transporte. Na proa de Mari, desce até o 50. Proa de Mari, desce até o 50. 443, tá ligado, 443, torre agora 118, 95.